O anjo evangélico. Sabe quem é? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Então você vai ouvir falar agora. É, na verdade, é, Bimala. Na verdade, o anjo evangélico é o mestre de Prabhupada. Prabhupada chamou o seu mestre de o anjo evangélico. E eu estou chamando Prabhupada de o anjo evangélico, porque ele aprendeu com o anjo evangélico. Isso. O mestre dele pregou na Índia inteira e deu a missão a Prabhupada para pregar em inglês. É, pregar esse conhecimento em inglês. Mas Prabhupada, como é o melhor homem de Deus, o que, que ele fez? Ele pregou esse evangelho de Deus, o evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, completo e perfeito, no mundo inteiro. Eu sempre erro. Não pregou, ele está pregando. Já atingiu o mundo inteiro, né? Já atingiu o mundo inteiro, já espalhou o evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, o evangelho completo e perfeito de Deus, no mundo inteiro, em todas as cidades, vilas e aldeias, e continua espalhando esse evangelho em todas as cidades, vilas e aldeias, através de seus seguidores sinceros. Então, neste dia 4 que passou, né, Bimala? Então, os devotos de Deus do mundo inteiro comemoraram o dia em que Srila Prabhupada iniciou a sua jornada para a América, para o Ocidente, com o propósito de cumprir o desejo de seu amado mestre espiritual de pregar a consciência de Krishna nos países de língua inglesa e também cumprir a profecia de Sri Nityananda Prabhu de que o santo nome do Senhor Krishna seria cantado em todas as cidades, vilas e aldeias. Então isso aqui está no capítulo 12 do Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. O Jaladuta era um transportador de carga regular da Escíndia, Steam Navigation Company, ou coisa parecida, mas havia uma cabine de passageiros a bordo. Durante a viagem de Calcutá a Nova York, em agosto e setembro de 1965, a cabine foi ocupada por Sri Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, cuja idade foi listada em 69 anos e levada a bordo, com um bilhete de cortesia com comida. O Jaladuta, sob o comando do capitão Arun Pandia, cuja esposa também estava a bordo, partiu às 9 horas da manhã de sexta-feira, 13 de agosto, em seu diário. Desculpem, tem um ponto aqui. Tá. O Jaladuta, sob o comando do capitão Arun Pandia, cuja esposa também estava a bordo, partiu às 9 horas da manhã de sexta-feira, 13 de agosto. Em seu diário, Srila Prabhupada observou: a cabine é bastante confortável, graças ao Senhor Sri Krishna e a Sumati Moradi por todos esses arranjos. Estou bastante confortável. No dia 14, porém, ele relatou enjoo no mar, tontura, vômito, Baía de Bengala, chuva forte, mais doença. No dia 19, quando o navio chegou a Colombo, Ceilão, hoje Sri Lanka, Prabhupada conseguiu aliviar o seu enjoo. O capitão o levou para a terra e ele viajou de carro por Colombo. Então, o navio seguiu em direção a Cochin, na costa oeste da Índia. Jamastami, o aniversário de Deus, o aniversário do Senhor Krishna, caiu no dia 20 de agosto daquele ano. Prabhupada aproveitou a oportunidade para falar com a tripulação sobre a filosofia do Senhor Krishna e ele distribuiu o alimento oferecido a Krishna que ele havia cozinhado. 21 de agosto foi o seu 69º aniversário, observado sem cerimônia no mar. Naquele mesmo dia, o navio chegou a Cochin e os baús de volumes do Shrimad Bhagavatam enviados de Bombay foram carregados a bordo. No 23º dia, o navio partiu para o Mar Vermelho, onde Srila Prabhupada encontrou grande dificuldade. Ele observou em seu diário: chuva, enjoo, tontura, dor de cabeça, falta de apetite e vômito. Os sintomas persistiram, mas foi mais do que enjoo. As dores no peito o fizeram pensar que morreria a qualquer momento. Em 2 dias, ele sofreu 2 ataques cardíacos. Ele tolerou a dificuldade meditando sobre o propósito de sua missão, mas após 2 dias de ataques violentos, pensou que se viesse outro ataque, certamente não sobreviveria. Na noite do 2º dia, Prabhupada teve um sonho. O Senhor Krishna, em suas muitas formas, estava remando em um barco, e ele disse a Prabhupada que ele não deveria temer. Prabhupada sentiu-se seguro da proteção do Senhor Krishna e os ataques violentos não se repetiram. O Jaladuta entrou no canal de Suez em 1º de setembro e parou em Port Said no 2º. Srila Prabhupada visitou a cidade com o capitão e disse que gostou. No 6º dia, ele havia se recuperado um pouco de sua doença e estava comendo regularmente novamente, pela primeira vez em 2 semanas, depois de cozinhar os seus próprios cachores e puris. Não vou nem falar nada. Imagine, né, os cachores e puris que Prabhupada oferece a Deus. Prabhupada cozinhava como um químico. Ele relatou em seu diário que sua força se renovava pouco a pouco. Quinta-feira, 9 de setembro. Às 16h, cruzamos o Oceano Atlântico por 24 horas. O dia inteiro foi claro e quase suave. Estou tomando minha comida regularmente e tenho forças para lutar. Também há um ligeiro travamento do navio e também sinto uma leve dor de cabeça. Mas estou lutando e o néctar da minha vida é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a fonte de toda a minha vitalidade. Sexta-feira, 10 de setembro. Vixe, pulou muito aqui, Bima. Hoje o navio está operando muito bem. Hoje me sinto melhor, mas estou me sentindo separado de Sri Vrindavana e de meus senhores, Sri Govinda, Gopinatha, Irada Damodar. O único consolo é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, no qual estou provando o néctar dos passatempos do Senhor Chaitanya. Deixei Bharatabhumi, Índia, apenas para executar a ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati em cumprimento à ordem do Senhor Chaitanya. Não tenho qualificação, mas assumi o risco apenas para cumprir a ordem de sua divina graça, meu mestre espiritual. Eu dependo totalmente da misericórdia deles, tão longe de Vrindavan. Durante a viagem, Srila Prabhupada às vezes ficava no convés, no parapeito do navio, observando o oceano e o céu e pensando na coleção Sri Chaitanya Charitamrita e na cidade de Vrindavan e na ordem de seu mestre espiritual de pregar no ocidente. A senhora Pandia, esposa do capitão, que Srila Prabhupada considerava ser uma senhora inteligente e instruída, predisse o futuro de Srila Prabhupada. Se ele passasse além dessa crise em sua saúde, ela disse, isso indicaria a boa vontade do Senhor Krishna. A viagem oceânica de 1965 foi calma para o Jaladuta. O capitão disse que nunca, em toda a sua carreira, ele havia visto uma travessia atlântica tão calma. Prabhupada respondeu que a tranquilidade era a misericórdia do Senhor Krishna, e a senhora Pandia pediu a Prabhupada que voltasse com eles para que pudessem ter outra travessia. Srila Prabhupada escreveu em seu diário, se o Atlântico mostrasse seu rosto habitual, talvez eu tivesse morrido. Mas o Senhor Krishna assumiu o comando do navio. Em 13 de setembro, Prabhupada observou em seu diário, 32º dia de viagem, Cachori, cozido, parecia delicioso. Então, pude comer um pouco de comida. Hoje eu revelei minha mente ao meu companheiro, o Senhor Shri Krishna. Há um poema bengali feito por mim a esse respeito. Esse poema foi uma oração ao Senhor Krishna e está cheio da confiança devocional de Prabhupada na missão que ele havia empreendido em nome de seu mestre espiritual. Segue uma tradução em inglês das estrofes de abertura. Eu digo enfaticamente a você, ó irmãos, você obterá a boa fortuna do Senhor Supremo Krishna somente quando Shrimati Radharani ficar satisfeita com você. Shri Shrimat Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que é muito querido pelo Senhor Gouranga, o Senhor Chaitanya, filho da mãe Shati, é incomparável em seu serviço ao Senhor Supremo Shri Krishna. Ele é aquele grande mestre espiritual santo que concede intensa devoção a Krishna em diferentes lugares do mundo. Por seu forte desejo, o santo nome do Senhor Gouranga se espalhará por todos os países do mundo ocidental, em todas as cidades, vilas e aldeias da terra, de todos os oceanos, mares, rios e córregos, todos cantarão o santo nome de Deus, Krishna. E isso já está acontecendo no mundo inteiro. À medida que a vasta misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu conquistar todas as direções, um dilúvio de êxtase transcendental certamente cobrirá a terra. Quando todas as entidades vivas e miseráveis pecadoras se tornarem felizes, o desejo dos devotos de Deus será então realizado. Embora meu mestre espiritual tenha me ordenado que cumprisse essa missão, não sou digno ou apto para fazê-lo. Estou muito caído e insignificante. Portanto, ó Senhor Krishna, agora estou implorando por sua misericórdia para que eu me torne digno, pois você é o mais sábio e o mais experiente de todos. O poema termina assim. Hoje a lembrança de você veio a mim de uma maneira muito agradável, porque tenho um grande desejo, te chamei. Eu sou seu servo eterno e, portanto, desejo muito a sua associação. Ó Senhor Krishna, exceto por você, não há nenhum outro meio de alcançar o sucesso. Da mesma maneira direta e factual em que anotar a data, o clima e seu estado de saúde, ele agora descrevia sua dependência impotente de seu companheiro, o Senhor Krishna, e sua absorção no êxtase da separação de Krishna. Ele descreveu o relacionamento entre o mestre espiritual e o discípulo e elogiou o seu próprio mestre espiritual, Shri Shrimat Bhaktisiddhanta Sarasvati, por cujo forte desejo o santo nome do Senhor Gouranga se espalhará por todos os países do mundo ocidental. Ele declarou claramente que seu mestre espiritual havia ordenado que ele cumprisse essa missão da consciência mundial de Krishna, e sentindo-se indigno, orou ao Senhor Krishna por força. Os últimos versos dão uma visão inesperada e confidencial da relação direta de Srila Prabhupada com o Senhor Krishna. Prabhupada chamou Krishna como seu amigo querido e ansiava pela alegria de vagar novamente pelos campos de Vraja. Essa lembrança de Krishna, ele escreveu, veio por causa de um grande desejo de servir ao Senhor. Externamente, Srila Prabhupada estava experimentando grandes inconvenientes. Ele estava a bordo do navio por um mês e sofrera ataques cardíacos e repetidos enjoos. Além disso, Mesmo que ele se recuperasse dessas... Cadê? Dessas dificuldades, sua chegada aos Estados Unidos sem dúvida traria muito mais dificuldades. Mas lembrando o bordo do navio por um mês e revelando a sua mente em sua oração ao Senhor Krishna, Prabhupada permaneceu confiante. Após uma viagem de 35 dias de Calcutá, o Jaladuta chegou ao pier do Commonwealth de Boston às 5:30 da tarde do dia 17 de setembro de 1965. O navio deveria parar brevemente em Boston antes de seguir para a cidade de Nova York. Entre as primeiras coisas que Srila Prabhupada viu nos Estados Unidos estavam as letras A e P, pintadas em um armazém em frente ao cais. O amanhecer cinzento à beira do mar revelou os navios no porto, um aglomerado de barracas de lagosta e prédios monótonos, e subindo ao longe o horizonte de Boston. Prabhupada teve que passar pela imigração e alfândega dos Estados Unidos em Boston. Seu visto lhe permitiu uma estadia de 3 meses e um funcionário o carimbou para indicar a sua data prevista de partida. O capitão Pandia convidou Prabhupada para passear em Boston, onde o capitão pretendia fazer algumas compras. Atravessaram a passarela e entraram em uma movimentada área comercial com antigas igrejas, armazéns, prédios de escritórios, bares, livrarias, boates e restaurantes. Prabhupada observou brevemente a cidade, mas a coisa mais significativa sobre sua curta estadia em Boston, além do fato de que ele agora havia pisado nos Estados Unidos, foi que no Commonwealth Pier ele escreveu outro poema bengali intitulado Makini Bhagavata Dharma, em português, ensinando a consciência de Krishna na América. Alguns dos versos que ele escreveu a bordo do navio naquele dia são esses que vamos ler agora. Meu querido Senhor Krishna, você é tão gentil com esta alma inútil, mas eu não sei por que você me trouxe aqui agora. Você pode fazer o que quiser comigo, mas acho que você tem alguns negócios aqui. Caso contrário, por que você me traria a este lugar terrível? A maioria da população aqui é coberta pelos modos materiais de ignorância e paixão. Absortos na vida material, eles se consideram muito felizes e satisfeitos e, portanto, não tem gosto pela mensagem transcendental de Vasudeva, Krishna. Não sei como eles serão capazes de entender, mas sei que sua misericórdia sem causa pode tornar tudo possível, porque você é um místico mais experiente. Como eles entenderão as doçuras do serviço devocional? Como eles entenderão as doçuras do serviço prático e amoroso a Deus? Ó Senhor Krishna, estou simplesmente orando por sua misericórdia, para que eu possa convencê-los sobre sua mensagem. Todas as entidades vivas estão sob o controle da energia ilusória por sua vontade, e portanto, se você quiser, por sua vontade, elas também podem ser liberadas das garras da ilusão. Eu desejo que você as liberte. Portanto, se você deseja a liberação deles, somente eles serão capazes de entender a sua mensagem. Como vou fazê-los entender esta mensagem da consciência de Krishna? Sou muito infeliz, desqualificado e o mais caído. Portanto, estou buscando a tua bênção para que eu possa convencê-los, pois não tenho poder para fazer isso sozinho. De uma maneira ou de outra, ó Senhor Krishna, você me trouxe aqui para falar sobre você. Agora, meu Senhor, depende de você me tornar um sucesso ou um fracasso, como quiser. Ó Mestre espiritual de todos os mundos, eu posso simplesmente repetir a sua mensagem. Então, se você desejar, pode tornar meu poder de falar adequado para a compreensão deles. Somente por tua misericórdia sem causa, minhas palavras se tornarão puras. Estou certo de que, quando essa mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles certamente se sentirão felizes e assim se libertarão de todas as condições infelizes da vida. Ó Senhor Krishna, sou como uma marionete nas tuas mãos. Então, se você me trouxe aqui para dançar, então me faça dançar. Me faça dançar, ó Senhor, me faça dançar como quiser. Não tenho devoção, nem tenho conhecimento, mas tenho forte fé no santo nome de Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta, e agora, se quiser, pode cumprir o verdadeiro objetivo de Bhaktivedanta. Então é a tradução de Bhaktivedanta, né? Bhakti, serviço amoroso a Deus. Vedanta são duas palavras, né? Veda, verdade, e Anta, conhecimento último. Então, Vedanta, Bhaktivedanta é aquele que dá o conhecimento último com amor e devoção. É o que ele está fazendo para todos no mundo. Está dando, na verdade, encurtando e resumindo, ele está dando amor puro por Deus para todo mundo através de seus seguidores sinceros. Então, vou ler de novo aqui, Bimala. Não tenho devoção, nem tenho conhecimento, mas tenho forte fé no santo nome de Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta, e agora, se quiser, pode cumprir o verdadeiro objetivo de Bhaktivedanta. Assinado, o mendigo mais infeliz e insignificante, a ser Bhaktivedanta Swami, a bordo do navio Jaladuta Common New Pier, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, datado de 18 de setembro de 1965. Ele agora estava na América. Ele estava em uma grande cidade americana, rica em bilhões, povoada com milhões e determinada a permanecer do jeito que estava. Prabhupada viu Boston do ponto de vista de um devoto puro de Deus, Krishna. Ele viu a vida infernal da cidade, pessoas dedicadas à ilusão de felicidade material. Toda sua dedicação e treinamento o levavam a dar a essas pessoas o conhecimento transcendental e a graça salvadora da consciência de Krishna. Mas ele estava se sentindo fraco, humilde e incapaz de ajudá-las por conta própria. Ele era apenas um mendigo insignificante, sem dinheiro. Ele mal havia sobrevivido aos dois ataques cardíacos no mar, falava um idioma diferente, se vestia de maneira estranha e ainda assim falaria para as pessoas desistirem de comer carne, fazer sexo ilícito, intoxicação e jogos de azar e ensiná-las a adorar ao Senhor Krishna, que para eles era um deus hindu místico. Ou seja, dar e ensinar tudo aquilo que ninguém queria, né? Desamparado, ele falou com o seu coração diretamente a Deus. Desejo, Krishna, que você os livre. Estou buscando a sua bênção para que eu possa convencê-los. E para convencê-los, ele confiaria no poder do santo nome de Krishna e no Shrimad Bhagavatam. Esse som transcendental eliminaria o desejo de desfrute material de seus corações e despertaria um serviço amoroso a Krishna. Nas ruas de Boston, Prabhupada estava ciente do poder da ignorância e paixão que dominava a cidade, mas ele tinha fé no processo transcendental. Ele era pequeno, mas Deus era infinito, e Deus era Krishna, o seu querido amigo. Em 19 de setembro, o Jaladuta navegou para o porto de Nova York e atracou em um pier do Brooklyn, na 17th Street, ou coisa parecida. Srila Prabhupada viu o impressionante horizonte de Manhattan e o Empire State Building, e como milhões de visitantes e imigrantes no passado, a Estátua da Liberdade. Srila Prabhupada estava vestido adequadamente para um morador de Vrindavan. Ele usava contas no pescoço e uma simples calça de algodão que os devotos usam, e carregava o seu rosário para cantar Hare Krishna, e a testa... Então ele carregava o rosário em sua mão para cantar Hare Krishna, e um velho xale. Sua pele era dourada, a cabeça raspada e um rabinho no alto da cabeça, a testa decorada com o barro sagrado esbranquiçado, tilaka. Ele usava chinelos de borracha brancos pontiagudos, o que não era incomum para os santos na Índia. Mas quem em Nova York já viu ou sonhou com alguém parecido com esse devoto de Deus? Ele foi possivelmente o primeiro devoto de Deus renunciado a chegar em Nova York com a aparência descomprometida. Obviamente, os nova-iorquinos são especialistas em não dar muita atenção a nenhum tipo de chegada nova e estranha. Srila Prabhupada estava por conta própria. Ele tinha um patrocinador, o Sr. Argaval, em algum lugar da Pensilvânia. Certamente alguém estaria aqui para cumprimentá-lo, embora ele tivesse pouca ideia do que fazer ao sair do navio para o pier. Eu não sabia se virava para a esquerda ou para a direita. Ele passou pelas formalidades do cais e foi recebido por um representante da Travers Aid, enviado pelos Argavals, na Pensilvânia, que se oferecera para levá-lo à bilheteria da East India em Manhattan para reservar a sua passagem de volta à Índia. No escritório da East India, Prabhupada conversou com o agente de passagem, Joseph Forster, que ficou impressionado com a aparência incomum de devoto de Deus do passageiro, sua bagagem leve e sua aparente pobreza. Ele considerava Prabhupada como um padre. A maioria dos passageiros da East India eram empresários ou famílias, então Forster nunca havia visto um passageiro usando o traje tradicional de um devoto de Deus da Índia. Ele descobriu que Srila Prabhupada era um cavalheiro agradável, que falou sobre as boas acomodações e o tratamento que recebera a bordo do navio de Aladuta. Prabhupada pediu ao Sr. Foster que lhe desse espaço em um navio de retorno à Índia. Seus planos eram partir em 2 meses, e ele disse ao Sr. Foster que manteria contato. Carregando apenas 40 rúpias em dinheiro, que ele próprio chamou de algumas horas gastando em Nova York, e outros 20 dólares que ele arrecadara com a venda de 3 volumes do Bhagavatam, o Capitão Pandia, Srila Prabhupada, com guarda-chuva e mala na mão, e ainda escoltado pelo representante da Travers Aid, partiu para o terminal de ônibus da autoridade portuária para organizar a sua viagem a Butler. Fonte: Coleção Srila Prabhupada Lilamrita de Satswarupa Dasa Goswami. A próxima coleção que a gente vai ler aqui na rádio, né? Poxa vida, viu? Não vejo a hora de começar a ler de novo, Bimala. É, tem que acabar. Tem que acabar o livro de Krishna, é o próximo que vai acabar. O mais rápido que vai acabar é o livro Krishna. Tá, e o que, que a gente faz agora? Bom, Bom, gente boa, na sequência do programa, o que nós vamos fazer? Não resolveu ainda, Bimo? Está pensando? É, enquanto você pensa, o tempo e a maré não esperam por ti. Mas você fala para mim, eu estou falando para você, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Ah, você achou que não ia dar tempo nem de ler a história inteira, quer dizer, a história, um pedacinho da história de Prabhupada, né? Eu também achei que não ia dar tempo. Bom, então o que, que a gente faz agora? Ah, continua lendo o passatempo. Tá, então vamos ler o livro de Krishna então, porque aí já acaba logo, a gente já começa essa coleção de Prabhupada, né? Acaba logo. Tá longe ainda, hein? Nossa, não chegamos acho que nem na metade do livro Krishna, Bimala. Ah, não é fácil não, viu? Então vamos ler aqui. Eu adoro passatempos de Krishna e dos devotos de Krishna. Então Akrura caiu perante o Senhor Krishna e disse: meu querido Senhor Krishna, sua forma transcendental eterna é plena de conhecimento. Simplesmente por concentrar a mente em sua forma, a pessoa pode entender tudo o que existe com conhecimento pleno, porque você é a fonte original de todo o conhecimento. Você é o Supremo Poderoso, possuidor de todos os tipos de energias. Você é o Brahman Supremo e a Pessoa Suprema, Controlador Supremo e Mestre de todas as energias materiais. É verdade, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna, não existe mais nada. Presto minhas respeitosas reverências a você, porque você é Vasudeva, o local de repouso de toda a criação. Você é a suprema personalidade de Deus Todo-Penetrante, e você também é a alma suprema que reside no coração de todos e dá a direção para agir. Agora, meu Senhor Krishna, estou completamente rendido a você. Por favor, me dê a sua proteção. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 39 de Krishna, Preces de Akrura. Acho que não chegamos nem na metade, Bhimala. Capítulo 40. Krishna entra em Mathura. Enquanto Akrura oferecia suas preces à suprema personalidade de Deus, Krishna, o Senhor desapareceu da água, exatamente igual a um ator dramático experiente que muda a sua roupa e assume seu aspecto original. Depois que a forma de Deus desapareceu, Akrura saiu da água e, quando terminou o resto de sua prática ritualística, ele foi para perto da quadriga de Balarama e Krishna e estava tomado de admiração. Krishna perguntou se ele viu algo maravilhoso dentro da água ou no espaço, e Akrura disse: meu querido Senhor Krishna, todas as coisas maravilhosas que acontecem dentro deste mundo, tanto no céu ou na água ou na terra, aparecem realmente na sua forma universal. Assim, quando vi você, quais coisas maravilhosas eu não vi? Essa afirmação confirma a versão védica de que quem conhece Krishna conhece tudo, e quem viu Krishna viu tudo, sem levar em conta quão maravilhosa uma coisa possa ser. Meu querido Senhor Krishna, Akrura continuou, não pode existir nada mais maravilhoso do que a sua forma transcendental. Quando vi sua forma transcendental, o que mais restou para ser visto? Depois de dizer isso, Akrura partiu com a quadriga imediatamente. Perto do fim do dia, eles quase chegaram ao perímetro urbano de Mathura. Quando iam de Vrindavana a Mathura, todos os passantes pelo caminho que viram Krishna e Balarama... Nunca vi essa palavra passantes. Interessante, hein? Quando iam de Vrindavana a Mathura, todos os passantes pelo caminho que viram Krishna e Balarama não podiam fazer nada além de olhar para eles novamente e novamente. Nesse meio tempo, os outros habitantes de Vrindavana, liderados por Nanda e Upananda, já chegaram a Mathura, pois foram através de florestas e rios e esperavam a chegada de Krishna e Balarama. Depois de chegarem à entrada de Mathura, Krishna e Balarama desceram da quadriga e apertaram as mãos com Akrura. Krishna informou Akrura: "Você pode ir para casa agora, porque nós entraremos em Mathura junto com nossos associados." E Akrura respondeu: "Meu querido senhor Krishna, eu não posso ir para Mathura sozinho e deixá-lo de lado. Eu sou seu servo rendido, por favor, não tente me evitar. Por favor, venha comigo junto com seu irmão mais velho e amigos, meninos, pastores de vacas, e santifique a minha casa. Meu querido senhor Krishna, se você vier, meu lar será santificado com a poeira de seus pés de lótus. A água que emana da transpiração de seus pés de lótus, chamada o Ganges, purifica todos, inclusive os antepassados, o deus do fogo e todos os outros semideuses. O rei Bali Maharaja ficou famoso simplesmente por lavar os seus pés de lótus, e todos os familiares dele alcançaram o planeta celestial devido ao contato dele com a água do Ganges. O próprio Bali Maharaja desfrutou todas as opulências e mais tarde foi elevado à posição mais exaltada de liberação. A água do Ganges não só santifica os três mundos, como é carregada na cabeça pelo Senhor Shiva. Ó Supremo Senhor Krishna, Senhor de todos os senhores, ó Mestre do Universo, eu presto minhas respeitosas reverências a você." Ao ouvir isso, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, respondeu: "Akrura, eu irei com certeza à sua casa com o meu irmão mais velho Balarama, porém, só depois de matar todos os demônios que têm inveja da dinastia de Ada. Dessa forma, eu satisfarei todos os meus familiares." Akrura ficou um pouco desapontado com essas palavras da Suprema Personalidade de Deus, mas não podia desconsiderar a ordem. Assim, então, ele entrou em Mathura e informou Kansa sobre a chegada de Krishna, e depois entrou em seu próprio lar. Depois da partida de Akrura, o senhor Krishna, Balarama e os meninos pastores de vacas entraram em Mathura para ver a cidade. Eles observaram que o portal de Mathura era feito de mármore de primeira classe, muito bem construído, e as portas eram feitas de ouro puro. Havia jardins esplendorosos por todo o lado, e toda a cidade era rodeada por canhões para que nenhum inimigo pudesse entrar muito facilmente. Isso há mais de 5.000 anos atrás. Eles viram que todos os cruzamentos das ruas eram decorados com ouro, e havia muitas casas de homens ricos, todas pareciam simétricas, como se construídas pelo mesmo engenheiro. As casas eram decoradas com joias preciosas, e cada e toda casa tinha belas composições de árvores, frutas e flores. Os jardins, corredores e varandas das casas eram decorados com panos de seda com bordados de joias e pérolas. Na frente das sacadas das janelas havia pombos e pavões que andavam e arrulhavam. Todas as lojas de cerealistas dentro da cidade eram decoradas com diferentes tipos de flores e colares de flores, grama verde e rosas desabrochadas. As portas centrais das casas eram decoradas com potes de água cheios de água, e uma mistura de água com iogurte era borrifada em toda parte. Havia flores decoradas com lamparinas de vários tamanhos sobre as portas, e também havia decorações com folhas verdes de mangueira e grinaldas de seda sobre todas as portas das casas. Quando a notícia se espalhou de que Krishna, Balarama e os meninos pastores de vacas estavam na cidade de Mathura, todos os habitantes se reuniram e as mulheres e meninas imediatamente subiram para os terraços das casas a fim de vê-los. Elas esperavam a chegada de Krishna e Balarama com grande ansiedade, e em sua extrema avidez para ver Krishna e Balarama, as senhoras não se vestiram apropriadamente. Algumas delas colocaram suas roupas no lugar errado, algumas pintaram seus olhos de um lado só, e algumas usaram tornozeleiras em uma perna só, ou usaram um brinco em uma orelha somente. Assim, com muita pressa, mesmo sem se decorarem propriamente, elas foram ver Krishna dos terraços. Algumas delas almoçavam. Quando ouviram que Krishna e Balarama estavam na cidade, deixaram sua comida e correram para o terraço. Algumas delas estavam no banheiro, no banho, porém, sem terminar os seus banhos propriamente, foram ver Krishna e Balarama. Ele passava bem vagarosamente e, a sorrir, o Senhor Krishna imediatamente roubou seus corações. Ele, que é o esposo da deusa da fortuna, passava através da rua como um elefante. Durante muito tempo, as mulheres de Mathura ouviram sobre Krishna e Balarama e suas características incomuns, e elas estavam extremamente atraídas e ansiosas para vê-los. Agora, quando elas realmente viram Krishna e Balarama passarem pela rua e os viram a sorrir docemente, a felicidade das senhoras alcançou o ponto do êxtase. Quando realmente viram eles com os seus olhos, elas pegaram Krishna e Balarama dentro de seus corações e começaram a abraçá-los até seu desejo pleno. Seus pelos se arrepiaram de êxtase. Elas ouviram sobre Krishna, mas nunca o viram, e agora seu anseio foi aliviado. Depois de subirem para os terraços dos palácios de Mathura, as senhoras começaram a jogar chuvas de flores sobre Krishna e Balarama. Enquanto os irmãos passavam pelas ruas, todos os sacerdotes brâmanas da vizinhança também saíam com sândalo e flores e respeitosamente lhes davam as boas-vindas à cidade. Todos os residentes de Mathura começaram a conversar entre si sobre as atividades elevadas e piedosas do povo de Vrindavan. Os residentes de Mathura estavam surpresos com as atividades piedosas que os pastores de vacas adultos de Vrindavana realizaram em suas vidas passadas, para serem capazes de ver Krishna e Balarama diariamente como meninos pastores de vacas. Enquanto Krishna e Balarama passavam dessa forma, eles viram um tintureiro lavador de roupas. Krishna ficou feliz em pedir a ele algumas roupas finas. Ele também prometeu, se o tintureiro lhe desse os melhores tecidos tingidos, ele seria muito feliz e toda boa fortuna seria dele. Krishna não era nem mendigo, nem precisava de roupas, porém, pelo seu pedido, ele indicou que todos devem estar prontos a oferecer tudo para Krishna. Tudo o que ele desejar, esse é o propósito da consciência de Krishna. Infelizmente, esse tintureiro era servo de Kansa e por isso não pôde apreciar o pedido do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Esse é o efeito da má associação. Ele poderia entregar a roupa imediatamente para a suprema personalidade de Deus, Krishna, que lhe prometeu boa fortuna, mas por ser um servo de Kansa, o demônio pecaminoso não pôde aceitar a oferta. Em vez de ficar satisfeito, ele ficou muito bravo e recusou o pedido do Senhor Krishna ao dizer: como é que você pede roupa que é destinada ao rei? O tintureiro então começou a instruir Krishna e Balarama: meus queridos meninos, no futuro não sejam tão insolentes a ponto de pedir coisas que pertencem ao rei. De outra forma, serão punidos pelos homens do governo. Eles prenderão vocês e os punirão, e vocês ficarão em dificuldade. Eu tenho experiência prática com esse fato. Qualquer um que deseje usar a propriedade do rei ilegalmente é punido severamente. Ao ouvir isso, o Senhor Krishna, o filho de Devaki, ficou muito bravo com o tintureiro e o golpeou com a parte superior de sua mão. Assim, ele separou a cabeça do corpo do homem. O tintureiro caiu morto no chão. Dessa forma, o Senhor Krishna confirmou a afirmação de que cada membro do seu corpo é capaz de fazer tudo o que ele desejar. sem uma espada, porém, simplesmente com sua mão, ele cortou a cabeça do tintureiro. Essa é a prova de que o Supremo Senhor Krishna é onipotente. Se ele quiser fazer algo, ele pode fazê-lo sem ajuda alheia. Depois desse incidente medonho, os empregados do tintureiro se dispersaram imediatamente e abandonaram os tecidos. Krishna e Balarama tomaram posse deles e se vestiram de acordo com sua escolha. O resto dos tecidos foi oferecido aos meninos pastores de vacas, que também os usaram do jeito que desejaram. O que eles não usaram ficou lá. Eles então seguiram adiante. Nesse meio tempo, um alfaiate devoto de Deus aproveitou a oportunidade de serviço e preparou algumas roupas finas com os tecidos para Krishna e Balarama. Assim, muito bem vestidos, Krishna e Balarama pareciam elefantes vestidos com panos coloridos no dia da lua negra, na lua cheia. Krishna ficou muito satisfeito com o alfaiate e lhe concedeu a bendição de Sarupya Mukti, que significa que depois que ele deixar o seu corpo, depois que ele morrer, né, ele será liberado e obterá um corpo exatamente igual ao de Narayana com quatro mãos nos planetas eternos de Deus, Vaikuntha. E também concedeu a ele que, enquanto vivesse, ganharia opulência suficiente para ser capaz de desfrutar de prazer sensual. Com esse incidente, Krishna provou que aqueles que são devotos conscientes de Krishna não terão falta de desfrute material ou prazer sensual. Eles terão oportunidade suficiente para essas coisas, todavia, depois de deixarem esta vida, terão permissão para entrar nos planetas transcendentais de Vaikuntha Loka, ou Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, as principais moradas de Deus, né? Depois de se vestirem bem, Krishna e Balarama foram a um florista de nome Sudama. Assim que chegaram aos arredores da casa dele, o florista imediatamente saiu e com muita devoção caiu sobre sua face para prestar respeitosas reverências. Ele ofereceu um bom assento a Krishna e Balarama. Ele ofereceu um bom assento a Krishna e Balarama e pediu a seu assistente para trazer flores e nozes de betel cobertas com polpa de chandana. O florista deu as boas-vindas com grande satisfação ao Senhor Krishna. O florista, com muita humildade e submissamente, ofereceu suas preces ao Senhor Krishna ao dizer... no próximo programa. Nossa, essa parte... É puro néctar, né? É, o livro inteiro, Bimala. Prabhupada fala que Krishna é como um doce. E qualquer lugar que você morder é doce, né? Então não tem... Essa parte é mais gostosa, essa parte é mais doce, todas são doces. É a nossa visão imperfeita e materialista que faz ver a diferença entre esse passatempo e aquele passatempo, né? Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e todo o conhecimento que foi falado aqui estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. É muito simples. Não tem mais nada para falar não, né, Bimala? Não esqueci nada. Não, tá. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br. Já entrei aqui. Já apareceu na segunda linha o link Livros Grátis. É só você clicar ali, tá? Que você encontra todo o conhecimento e todos os livros de graça para você ler na tela ou baixar, tanto em PDF quanto em áudio. E você que não quer baixar nada, não quer ler na tela, tá? E não quer ouvir áudio também, então o próximo link é para você. Está lá, Livros de Prabhupada. É só você clicar ali, vou clicar. Já cliquei, já abriu. Já apareceu a coleção Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado, volumes 1, 2 e 3... que resumem o primeiro canto. O primeiro canto são esses três livros. Agora, você vê, eram quatro livros, né? Mas com a compactação gráfica, baixou para três livros apenas o mesmo conteúdo, né? Então você já encomenda aí, já começa a sua coleção, Essa história, o livro de Krishna, também está no 10º canto. Está nessa coleção aí, tá? Então você já encomenda a sua, já começa a sua. Depois a próxima coleção é o Sri Chaitanya Charitamrita. Aquilo que Prabhupada falou, né? Meu único consolo é essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita. Esse é o consolador prometido, capaz de consolar qualquer pessoa no universo inteiro. Está à sua disposição aí, volumes 1, 2 e 3. Depois você vai descendo, aí vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, que é todo o conhecimento vivido na prática. E depois vem o Bhagavad Gita, edição especial de luxo, aí você vai descendo, aí já vem o livro Krishna, aqui, ó, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Ala dala dadaine. Ala dala dadaine. Hiranyakashipu vaksaha. Hiranyakashipu vaksaha. Shilatanka nakhalaye. Shilatanka nakalaye. Toni shinha para toni shingo. Toni shinha para toni shingo. Yato, yato yamita toni shinha. Yato, yato yamita toni shinha. Mae ni shingo hidae ni shingo. Bae Nishinho Hidae Nishinho Nishinha Madin Sharanam Prapadye Nishinha Madin Sharanam Prapadye Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jaya Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jai Pralada Maharaj, Jaiyo Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha.